machucar. Asas livres. Segue a gente aí no Instagram, arroba oficial Asas Livres. Arrocha. Portal do Arrocha. Não posso vestir triste porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Causa apenas o pranto que tu derramas e se enche de angústias teu coração. Que eu sofro mais que tudo que te entristece. Não quero que a incerteza te faça chorar. Juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me promete. Sobre meu peito inerte, deixar cair. Escrever.